as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha ralho. As novinhas quando chegam, diga assim, ó. Gosta de gasolina. E elas gostam de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas fica louca na pegada do vaqueiro e elas pira na pegada do patrão. Vem dar na minha Hilux só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Uma lapada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha ralho. As novinhas quando chegam, diga assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas fica louca na pegada do vaqueiro e elas pira na pegada do patrão. Vem dar na minha Hilux só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Sucesso. DJ William, a mídia do momento. No balão, ela joga o bumbum no balão, no balão, no balão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão. Senta concentrada, fica concentrada. Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré, equipe dos irmãos Cabaré, meu parceiro Gui Divulgações, Neto Divulgações, estourou. Tamo junto, é o W, cego líder. O Boi da Celeste. DJ William, a mídia do momento. O menino estourou, então vamos tomar uma. As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando. O menino estourou, então vamos tomar uma. As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando. Tá tudo gaiata, toda o meu celular vriba. Eu falo, que é isso? Nega chegando. Bye.

lapada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. De sucesso, DJ William, a mídia do momento. lapada de sucesso. DJ Willian, a mídia do momento. A minha mulher me deixou achando que eu ia chorar. KKK, KKK, eu vou ligar nos meus amigos, hoje eu vou comemorar. KKK, KKK, KKK, hoje é comemoração, ninguém se mete na minha vida. Manda descer os barcos, eu vou encher de rapariga. E na primeira foto que eu postar vai ser escracho. Cheio de rapariga, é despedida de casado. Qual o sonho de consumo de todo homem solteiro? Rapariga e gelo, rapariga e gelo. Qual o sonho de consumo de todo homem solteiro? Rapariga e gelo, rapariga e gelo. Amor de rapariga é o futuro do país. Enche o cango de gelo e no outro dia eu tô feliz. Amor de rapariga é o futuro do país. Enche o cango de gelo e no outro dia eu tô feliz. Qual o sonho de consumo de todo homem solteiro? Rapariga e gelo, rapariga e gelo. Qual o sonho de consumo de todo homem solteiro? Rapariga e gelo, rapariga e gelo. Qual o sonho de consumo de todo homem solteiro? Silva e Andrezinho, estilo boy, e o Samuel que tá na voz, tem um jeito diferente. Diferente não, viu? Qualificado. E quando chega sexta-feira, novinha me dá um toque. Eu pego a minha nave e parto pra fazer o corre. Sabe que eu sou cachorro e é disso que elas gostam. Pegada diferente é pegada de maloca. E quando chega sexta-feira, novinha me dá um toque. Eu pego a minha nave e parto pra fazer o corre. Sabe que eu sou cachorro e é disso que elas gostam. Pegada diferente é a pegada do maloca. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Eu sou o Samuel que tá na voz, junto e misturado com o estilo boy. Chama que é pressão, menino. E quando chega sexta-feira, novinha me dá um toque. Eu pego a minha nave e parto pra fazer o corre. Sabe que eu sou cachorro e é disso que elas gostam. Pegada diferente é pegada de maloca. E quando chega sexta-feira, novinha me dá um toque. Eu pego a minha nave e parto pra fazer o corre. Sabe que eu sou cachorro e é disso que elas gostam. Pegada diferente é a pegada do maloca. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Elas gostam dos maloca e piram nos favela, porque sabe que a firma representa e banca elas. Uma lapada de sucesso, DJ Willian, a mídia do momento. A brigadeira, essa mina tá de brincadeira. Ela vem rebolando, instigando. Na frente do pai tá sarrando. Então toma de frente, toma de costa. Faz a porra, que o pai gosta. Então toma de frente, toma de costa. Faz a porra, que o pai gosta. Novinho, me fala a posição que tu ganava. Eu tava por cima e você fazia aquela cara. Me botava, botava, me soltava com raiva. Entendo, fico de quatro, hoje eu tô na mata. Botava, botava, botava, botava, botava. fazia aquela cara. Botava, botava, botava, botava, botava, botava, fazia aquela cara. Ai, já no beat, mané. Tá ligado? Uma lavada de sucesso. DJ Linha, a mídia do momento. Estourei o brega funk, a brigadeira. Essa mina tá de brincadeira, ela vem rebolando, instigando. Na frente do pai tá sarrando. Então toma de frente, toma de costa, faz a puta que o pai gosta. Então toma de frente, toma de costa, faz a puta que o pai gosta. Novinho, me fala a posição que tu ganava. Eu tava por cima, você fazia aquela cara. Me botava, botava, me socava com raiva. Empino o pico e de quatro vezes tamanho. A mídia do momento. Olha só onde a gente tá. Outra vez no mesmo lugar. Parece que agora não tem jeito. E o melhor vai ser terminar. Mas quem é que a gente quer enganar? Mas quem é que a gente quer enganar? Então não deixa eu ir, não. E se eu for, eu não volto, não. Analisa direito a situação. Pensa mais um pouquinho, acalma o coração. Então não deixa eu ir, não. E se eu for, eu não volto, não. Analisa direito a situação. Pensa mais um pouquinho, acalma o coração. O nosso fim é a última opção. É o Rogerinho, DJ Denilson. Uma lavada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. Outra vez a gente ficou. Você falou que agora acabou. Bateu a porta na minha cara. Disse que eu não valia nada. Falou que já tava cansada. E mais se ainda me amava. Então não deixa eu ir, não. Que se eu for, eu não volto, não. Analisa direito a situação. Pensa mais um pouquinho, acalma o coração. Então não deixa eu ir, não. Que se eu for, eu não volto, não. Analisa direito a situação. Pensa mais um pouquinho, acalma o coração. O nosso fim é a última opção. Montou na garupa da moto. maloqueira. Uma lapada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. Monto na garupa da moto e chamou no galzão. Hoje tô de parada, vou mostrar um vídeo meu.

eu vou te contar como funciona lá dentro. Ai, ui, ui, ai, maconha, cocaína, loló e tudo mais. Ai, ui, ui, ai, maconha, cocaína, o pó e tudo mais. No carnaval, tu sabe como é. Na multidão, tu já sabe como é. Tu, tu, tu, tá, tu, tu, tu, ai, maconha, cocaína, loló e tudo mais. Ai, ui, ui, ai, maconha, cocaína, o pó e tudo mais. Ai, ui, ui, ai, maconha, cocaína, o pó e tudo mais. Sabe o beat que produziu? Mais um aqui. Inscreva-se, canal DJ Uia, a mídia do momento. Uma lapada de sucesso. DJ Willia, a mídia do momento. É o anônimo, Pio Bru, Pio Bru, diretamente, restante Los Pacos. A JP Cachorro Belga. Recebi uma mensagem da tua amiguinha, que hoje tu tá suave, você tá sozinha. Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia. Eu vou brotar no teu setor pra te deixar louquinha. Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como um anjo. Eu vou te dar baralho em guarda, te deixar pegando. Eu vou apagar a luz, você vai tá suada. Eu vou cair de boca na tua jota molhada. Eu vou cair de boca na tua jota molhada. Eu vou cair de boca na tua jota molhada. Eu vou cair de boca na tua jota molhada. Eu vou cair de boca na tua jota molhada. Ah, só foi mais uma vez. E ninguém tá ligado, teve isso que a gente fez. De trancar em casa sem ninguém pra atrapalhar. Já que começou, não tem mais hora pra acabar. Então vem, que eu vou te deixar molhada. Deixa eu ir por cima se tu já tiver cansada. Você me olhando com a cara de safada. Eu sei que você quer, não precisa nem falar nada. Eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Nessa xota, nessa xota, nessa xota molhada. Eu vou cair, vou cair. Puga, puga, puga aí. Nessa xota, nessa xota, nessa xota molhada. Recebi uma mensagem da tua amiguinha, que hoje tu tá suave, você tá sozinha. Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia. Eu vou brotar no teu setor pra te deixar louquinha. Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como um anjo. Eu vou te dar baralho em guarda, te deixar pegando. Eu vou pagar a luz, você vai tá suada. Eu vou cair. Peça xota, peça xota, peça xota molhada. Eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Peça xota, peça xota, peça xota molhada. É o anônimo, Pio Bru, Pio Bru, diretamente, restante Los Pacos. A JP Cachorro Belga. Marlene, Marlene é pai. Brotei no baile, vi que ela tá me encarando. Pisquei de longe, tô a fim de fazer um plano. Me chamou de gostoso, diz que eu sou profissional. Deita na cama, vou te dar surra no grau. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Seu gostoso, seu gostoso. É você de quatro na minha cama, pedindo bota, pedindo soca, botando tudo nessa gostosa. Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga, pedindo soca, botando nessa gostosa. Seu gostoso, seu gostoso, do momento. Brotei no baile, vi que ela tá me encarando. vê de longe, tô afim de fazer um plano. Me chamou de gostoso, diz que eu sou profissional. Deita na cama, vou te dar surra no grau. Seu gostoso, seu gostoso. É você de quatro na minha cama, pedindo bota, pedindo soca, botando tudo nessa gostosa. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, pedindo soca, botando nessa gostosa. Seu gostoso, seu gostoso. A galera aprovou, vê que o boy lançou a dancinha do Ono. Oh, não.